Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos retomar as nossas devocionais depois de alguns dias sem ministrar no WhatsApp. Passamos por algumas dificuldades de saúde e estamos retomando com a graça de Deus. Nós vamos compartilhar agora o livro de Deuteronômio. Um livro muito abençoado, que conta muito acerca da história de Êxodo, Levítico e Números. Então, é um livro de reforço. E é um livro também cuja teologia vai influenciar muito boa parte do rabinato fiel em Israel, e sem dúvida nenhuma vai marcar o ministério, a vida e o ministério de Jesus também. Então, queremos compartilhá-lo com vocês. Faremos como temos feito, temos só quatro destaques, porque é um reforço histórico. Mas vamos ler todo o capítulo com você depois de ler a devocional que nos foi enviada. Mais uma vez, com a nossa gratidão, o nosso irmão pega um texto do pastor Antônio Júnior que diz: "Tudo posso naquele que me fortalece." Filipenses 4:13. Senhor, eu não consigo lidar com os problemas da minha vida sem o seu poder. Não foram poucas as vezes em que tentei resolver as coisas com minhas próprias mãos, mas acabei ficando machucado, frustrado e até envergonhado. Diante disso, reconheço que só poderei vencer se o Senhor estiver ao meu lado, lutando por mim. Por favor, aumente a minha fé e me dê coragem e paciência para viver um dia de cada vez, sem me deixar levar pela ansiedade. Liberte-me da autossuficiência e me ensine a depender de ti, pois só assim serei vitorioso nas batalhas. Me faça reconhecer que a minha força vem do alto, em nome de Jesus. Amém. Ele nos abençoa e nós abençoamos a todos os irmãos e irmãs. Meus queridos, também quero dizer a vocês, o relatório já chegou na missionária Vivian Lopes, o relatório do blog. Então, nos próximos dias, nós vamos enviar para vocês, só que aí vamos enviar o relatório do blog, do WhatsApp e do YouTube, para todos aqueles que têm orado por nós e colaborado nessa obra, divulgando, ofertando. Então será nos próximos dias que nós vamos, já faz um mês e meio aproximadamente, vamos mandar mais um extrato, mais um relatório daquilo que o poderoso e eterno Senhor tem feito por nós. Muito bem, Deuteronômio tem o nome hebraico Eler da Devarim, que significa estas são as palavras, ou pode ser também traduzido como as palavras. Capítulo 1, primeiro discurso de Moisés. Estas são as palavras transmitidas por Moisés a todo o povo de Israel no deserto, a leste, do outro lado do Jordão, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Toféu, Labã, Azerot e Di-Zahav. Em 11 dias de marcha pelo caminho dos montes Seir, é possível ir a Orev, ou Oreb, a Kadesh Barnea, Kadesh Barnea, no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme o que Yahvé lhe ordenara a respeito deles. Esse fato ocorreu logo depois que Moisés derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que vivia em Asterot. Quando os israelitas estavam no outro lado do Jordão, a leste, nas terras de Moabe, Moisés começou a explicar ao povo esta Torá, a lei, dizendo. Então aqui o primeiro aspecto, irmãos, é o início do discurso de Moisés. Ele venceu Hesbom e estava agora para se confrontar com outro povo também, Moabe. Então é o período da conquista da terra prometida. Esse é o primeiro aspecto, primeiro discurso já em meio à campanha de conquista da terra prometida. Versículo 6, as últimas orientações no Horebe. Assim falou-nos Yahvé, nosso Deus, no Horebe: já permanecestes tempo suficiente nesse lugar. Levantai vosso acampamento e retomai vossa caminhada em direção à região serrana dos amorreus, ide a todos os povos vizinhos no vale do Rio Jordão, em Arabá, pela faixa de terra de relevo variável entre a planície costeira e as montanhas, a Cefalá, no Negueb, e ao longo da faixa litorânea do mar Mediterrâneo, a terra dos Cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Eis, portanto, a terra que eu vos dei. Entrai para possuir a terra que o Senhor, sob juramento, prometera dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e depois deles a sua descendência. Em segundo lugar, irmãos, aqui há uma geografia, uma localização geográfica. Depois de iniciar o discurso e dizer quem eles tinham vencido, ele começa a dizer: olha, já ficaram bastante tempo aí, é hora de avançar. E no último versículo desse segundo ponto, há um reforço da promessa: sob juramento prometera dar a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó, e depois deles a sua descendência. Aqui é uma questão interessante que até hoje é motivo de controvérsia. Por que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Israel, mas depois o povo ficou cativo no Egito, mais de 400 anos? E nesse período, outros povos ocuparam e formaram cidadelas, né? Cidades pequenas, vilas. E a grande questão é: o que Deus prometeu a Abraão ainda vale? É uma promessa que tem validade e por isso Israel tinha que tomar posse daquilo que Deus prometeu, ou não vale mais? Ou seja, na medida que ficaram escravos no Egito, perderam o direito à posse da terra. Essa é uma discussão que está presente até no dia de hoje. Enquanto eu falo com você, essa questão é sempre debatida ali no Oriente Médio. Nós, cristãos, cremos que Deus prometeu e essa promessa era um estatuto perpétuo, uma promessa eterna, e por isso o povo de Israel tinha direito a ocupar essa terra. Nós, cristãos, cremos assim. Por isso somos chamados de um povo judaico-cristão. Né? Outros povos já não acreditam assim. Os descendentes de Ismael, que formam um tronco das nações que cercam Israel hoje, os descendentes de Esaú, que formam outro tronco, os descendentes de Ló, como os moabitas, formam outro tronco. Então, são 12 príncipes das nações descendentes de Ismael, mas além desses 12 príncipes, tem os descendentes de Esaú e tem os descendentes de Ló. E, sem dúvida nenhuma, ainda como na região de Gaza, tem um grupo que sobe da Ásia, perdão, que desce da Ásia, desce da Europa, e um outro grupo que sobe do Nordeste ali da África. Então, todos esses povos disputam esse território até o dia de hoje. A nossa fé é de que Deus prometeu e Deus cumpre o que prometeu, a aliança dele é eterna e esse território é por direito posse de Israel. O que não significa que nós sejamos favoráveis de modo algum a qualquer tipo de violência, atrocidade ou qualquer outra manifestação que não seja uma ordem de Deus. Se não é uma ordem de Deus, naquele momento era uma ordem de Deus de retomada daquilo que ele deu a Abraão, Isaque e Jacó. Mas quando isso não é uma ordem de Deus, é puro militarismo, puro poder bélico, então aí nós já não estamos em concordância. Mas nós concordamos com aquilo que Deus prometeu e temos a certeza que isso se cumpre, se cumpriu, se cumpre e se cumprirá. Não tem jeito. Deus decidiu, está decidido. Com isso encerramos o segundo ponto. O terceiro ponto é a nomeação de líderes nas tribos. Eu já vou dizer, e aí você só guarde isso. Se você quer liderar e fazer diferença na sua liderança pessoal, você tem que aprender a trabalhar com a formação de novos líderes. Um líder só passará a ser expressivo, só vai influenciar, só vai impactar quando ele é capaz de formar outras lideranças. E esse é o terceiro ponto desse capítulo. Se você não formar outras lideranças, ficar tudo centralizado em você, o dia que você morre, isso não tem sequência. Mas todo movimento onde o líder formou outras lideranças, esse movimento avançou na história. Então vamos lá? Terceiro ponto, a nomeação de líderes nas tribos. Ainda foi um conselho de Jetro, o sogro de Moisés. Naquele tempo eu vos afirmei sozinho, não sou capaz de conduzir-vos. O Eterno, vosso Deus, os multiplicou e eis que hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. Eram mais de 2 milhões de israelitas, que Yahvé, de hebreus, né? Que Yahvé, Deus dos vossos pais, vos multiplique 1.000 vezes mais e vos abençoe conforme o que vos prometeu. Aleluia! Como poderia eu sozinho levar as vossas cargas, vossos problemas, vossas questões e litígios? Elegeis homens sábios, inteligentes, competentes para cada uma das vossas tribos, e eu os constituirei vossos chefes. Então vós me respondestes: o que propões é muito bom e útil. Assim convoquei os chefes das tribos, homens sábios, experientes, e os designei para chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, além dos oficiais e escribas para cada tribo. Olha que beleza essa organização que Moisés fez depois do conselho de Jetro. Ele constituiu quatro esferas de liderança. Só ia chegar o problema nele aquele que passasse pelo líder de 10, né? Melhor dizendo, pelo líder de 1.000. Tinha um líder de 1.000 que resolvia questões da tribo como um todo, mas se passasse um problema por essa peneira, ou seja, o líder de mil não foi, não tinha condição, não foi habilitado para resolver o problema mais sério, então tinha um chefe de 100. E depois, se passasse por esse, tinha um chefe de 50. E se passasse por esse, um problema mais sério, tinha um chefe de 10. E ainda os oficiais e escribas para cada tribo. Então, quatro esferas de liderança. Isso constitui toda a diferença. Naquela ocasião, ordenei a vossos juízes, ouvireis vossos irmãos para fazer de justiça entre um homem e seu irmão ou o estrangeiro que habita com ele. Não façais acepção de pessoas no julgamento. Ouvireis de igual modo o pequeno e o grande. A ninguém temais, porque a sentença é de Deus. Se a causa for muito difícil para vós, ouça. Para vós a dirigireis, perdão, a mim, para que eu a ouça. E assim, naquela época, eu vos dei orientação a respeito de tudo o que deveríeis fazer. Então, você pode vir de cima para baixo, né? Problemas que o chefe de mil resolvia, se não o chefe de 100, se não o chefe de 50, se não o chefe de 10. Ou, em alguns casos, o inverso. Um problema que o chefe de 10 mesmo resolvia. Se não conseguisse resolver, mandava para o chefe de 50. Depois para o chefe de 100. Depois para o chefe de 1000. Um problema tribal, grande. E se esse não pudesse resolver, então aí isso chegava a Moisés. Isso mudou toda a configuração de liderança em Israel no deserto. Então, primeiro, discurso de Moisés. Segundo, últimas orientações no Horeb. Terceiro, a nomeação dos líderes tribais. E o meu conselho para que você que quer ser líder ou já é líder, constitua, invista, lembre de Jesus, forme pessoas para dar continuidade ao trabalho. Então, em terceiro lugar, é isso. Em quarto lugar, a missão de avaliar a nova terra. Aliás, são 5 pontos. Vamos ler o quarto, penúltimo. Mais tarde, conforme Yahvé, o nosso Deus, vos havia ordenado, partimos de Horeb e marchamos em direção à serra dos Amorreus, atravessando todo aquele imenso e terrível deserto. Vós bem o vistes, e assim chegamos a Cades Barneia, na nossa pronúncia. Então eu vos disse, chegastes à montanha dos Amorreus, que o Eterno nosso Deus vos dará. Nos dará. Eis que Yahvé teu Deus te entregou essa terra, sobe, pois, para possuí-la. Volta à questão que eu levantei, tá bom? Deus entregou a terra. Possuam. Conforme te ordenou o Senhor, Deus de teus pais, não tenhas medo, nem te apavores. Vós todos, então, vos achegastes a mim para sugerir. Enviemos homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região em que nos informem a respeito das cidades em que poderemos entrar e por qual caminho devemos subir. A ideia pareceu-me boa, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, subindo a região montanhosa, e chegaram ao vale de Escol, explorando-o. Tomaram consigo dos frutos da região e os trouxeram, relatando-nos o seguinte: a terra que o Senhor nosso Deus nos dará é boa. Contudo, vós não quisestes subir, rebelando-vos contra a ordem de Yahvé vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas: o Senhor deve estar com ódio de nós. Fez-nos sair da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos desencorajaram, afirmando: é um povo mais numeroso e de estatura mais alta do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Irmãos, aqui no quarto ponto, eu quero reforçar aquilo que Deus te concedeu, aquilo que Ele entregou na sua mão, a terra que Ele entregou, o coração que Ele entregou, a vida que ele entregou, o dom que ele entregou, o talento, os desafios mesmo dessa vida cotidiana, tudo que Deus ordenou para você tomar posse, tome posse, não tenha medo, não se apavore, não fique preocupado com o tamanho da dificuldade, mas lembre que para Deus nada é impossível. Infelizmente, eles voltaram dessa missão de reconhecimento e murmuraram, e por causa disso ficaram 40 anos no deserto. Só um parêntese aqui nesse quarto ponto. Eles viram Enaquins, os descendentes dos gigantes. Então vos declarei, não fique, declareis, não fiqueis aterrorizados, nem tenhais medo deles. Iavé, vosso Deus, é quem vai à vossa frente. Ele combaterá a vosso favor do mesmo modo como já fez convosco no Egito, diante dos vossos olhos. Também no deserto observastes como Iavé, vosso Deus, os levou como um homem conduz seu filho amado por todo o caminho que percorrestes, até que chegastes a esse lugar. Apesar disso, ninguém dentre vós confiava no Senhor vosso Deus, que vos precedia no caminho, procurando um lugar para o vosso acampamento de noite, por meio de sinal de fogo, para que pudesseis enxergar o caminho que percorrieis, e durante o dia, por meio da grande nuvem. Então aqui se encerra o quarto ponto, e eu vou voltar a reforçar. Aliás, quer formar pessoas, quer influenciar pessoas, trabalhe muito com reforço. Sem reforço, sem muito exercício, a pessoa não vai aprender a fazer o exercício de matemática, por exemplo, de uma profissão de artesanato, ou ela faz muito aquilo que tem que fazer, ou não vai virar um bom artesão, e assim por diante, né? As coisas acadêmicas, as coisas técnicas. Irmãos, irmãs, não tenham medo de gigantes. Os Enaquins da nossa vida, não tenham medo dos gigantes. Não fiquem aterrorizados. Não tenham medo deles. É para mim isso, é para você isso. Não tenhamos medo dos gigantes. O Senhor é quem peleja por nós. Mas, infelizmente, apesar desse reforço que eu faço, eles voltaram amedrontados, menos dois, Josué e Caleb. Os outros voltaram todos murmurando. E, em último lugar, nesse dia, nessa noite, abrindo Deuteronômio, Deus repreende os israelitas. Em quinto lugar. E eu não quero que Deus repreenda a mim, não quero que Deus repreenda a você. Então, vamos ouvir o que ele diz? Versículo 34. E Moisés continuou suas palavras, quando o Senhor ouviu as vossas queixas e ladainhas, ele ficou extremamente irado e proclamou esse juramento. Olha só, quando Deus ouve as queixas, as ladainhas, as reclamações, as murmurações, então Deus fica irado e proclama um juramento. Nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que eu jurei dar a vossos pais. Meu irmão, minha irmã, muito cuidado. Muito cuidado, volto para trabalhar, que trabalhei nos Profetas Menores e também alguns livros do Novo Testamento que falam do juízo. Muito cuidado para Deus não te considerar geração perversa, porque senão você não vai herdar aquilo que Deus tem para você. Versículo 36, exceto Caleb, filho de Jefoné, e ele verá. Eu darei a ele e a seus descendentes a terra que pisou, pois seguiu Iavé fielmente de todo o coração. Por vossa causa o Senhor enfureceu-se, até mesmo contra mim, e determinou igualmente, tu não entrarás na terra prometida. Pobre Moisés, por causa da reclamação do povo e de um dia ter perdido a estribeira, ele também não entrou. Contudo, teu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Então entraram dois homens, Josué e, Num, e Caleb, perdão. Encoraja-o, porquanto é ele quem conduzirá o povo de Israel a tomar posse da terra. Sempre há um remanescente, irmãos. Espero que seja você o remanescente. De 2 milhões, no mínimo. Tem gente que fala de 3 milhões, 4, até 5 eu já li. Nunca li nada com mais de 5 milhões. Mas, mesmo assim, 2 milhões de israelitas não entraram. De 2 milhões, só entraram 2. Vossos meninos, entretanto, as crianças, né, que tinham 20 anos para baixo, dos quais dizeis que seriam tomados como presa, vossos filhos, que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, eles é que lá estarão. Eu darei a terra a eles, para que a dominem. Quanto a vós, dai meia volta, agora mesmo, e parti pelo deserto em direção ao Mar Vermelho. Vós, porém, me rogastes, pecamos contra Yahvé, nosso Deus. Vamos subir para lutar, conforme nos ordenou o Senhor nosso Deus. Cada um dentre vós preparou-se com as armas de guerra, achando que seria fácil subir aquela região montanhosa. Então Yahvé falou comigo, Deus falou com Moisés, tá bem? Diz-lhes assim, não subais, nem luteis, para não serdes vencidos por vossos inimigos, pois eu não estarei no vosso meio. Não adianta, irmão, irmã. Reclamou, murmurou, fez ladainha, causou a ira do Senhor. Depois, num rompante, então nós pecamos contra o Senhor, vamos lutar. E tomaram a iniciativa por si mesmos. E aí Deus diz para eles, eu não vou com vocês. Vocês vão voltar e vão ficar caminhando no deserto, vão em direção ao Mar Vermelho, vão em direção ao Egito, onde vocês disseram que queriam estar. Mas eu não vou estar com vocês contra esses inimigos. Irmão, não adianta querer ir na força do seu braço, porque você não vai prevalecer. Não subais, nem luteis, para não serdes vencidos por vossos inimigos, pois eu não estarei no vosso meio. Só saiamos para a batalha quando Deus nos dá a certeza da vitória e da sua presença que nos garante a vitória. Nos últimos 4 versículos, assim vos comuniquei, contudo não me ouvistes, rebelando-vos contra as ordens de Yahvé, o Senhor, subistes presunçosamente em direção à montanha. O povo amorreu, que habitava aquela região montanhosa, saiu contra vós, perseguindo-vos como abelhas enfurecidas e vos arrasou, desde Seir até Ormá. Voltastes e planteastes grandemente diante de Yahvé. Todavia o Senhor não deu ouvido ao vosso clamor, aos vossos clamores e lamentos, nem mesmo vos deu atenção. E por isso tivestes de morar em Cádiz, onde permanecestes durante muito tempo. Fica aqui a lição, a repreensão do Senhor. Primeiro, tenhamos fé. Não há gigante maior do que o nosso Deus. Não há problema maior do que o nosso Deus. Não há nada que Deus não possa nos conceder, se for a vontade dele. O Senhor nos fará prevalecer na nossa luta contra os gigantes. Agora, se murmurou, reclamou, ficou com um procedimento contrário à vontade de Deus, com queixumes, com ladainhas, então depois não vá querer ir na força do seu braço, porque na força do seu braço nada vai acontecer. Tá bem? Que Deus abençoe a cada irmão e irmã que na primeira devocional de Deuteronômio, lembremos, é um discurso de Moisés, que tem como título as palavras, ou estas são as palavras. As últimas orientações de Deus no Horebe, a importância da nomeação de líderes nas tribos, em terceiro lugar. Em quarto, o que aconteceu quando eles foram avaliar a nova terra que Deus estava para acontecer. E em quinto e último, Deus repreendeu os israelitas. Só antes de fechar esse primeiro capítulo, e eu já louvo a Deus por estarmos abrindo mais um livro da Bíblia, eu leio uma nota da BKJA e aí receberemos a bênção. A palavra Deuteronômio, que significa em grego repetição da lei, nome do último livro da Torá, Torá significa lei, ou Pentateuco em grego, surgiu de uma tradução incorreta, incorreta, na Septuaginta, primeira e mais notável tradução do Antigo Testamento para a língua grega. E na Vulgata, essa que eu estou utilizando, a tradução para o latim, de uma expressão de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18, que em hebraico significa cópia da lei. Isso está errado, não é? O título não é uma cópia da lei, nem uma repetição da lei, tá bem? Vou repetir, não, o título não é cópia da lei, nem tampouco repetição da lei. Então o que é, pastor? O nome original e literal desse último livro da Torá, escrito por Moisés e alguns amanuenses, é Eler da Devarim, isto é, estas são as palavras. Repito, estas são as palavras. Ou, de modo simplificado, Devarim, palavras. O Sefer da Torá, o livro da lei, chega ao seu final nas campinas de Moabe. Israel vai ter que enfrentar os moabitas. Lugar no qual os israelitas estavam reunidos para a grande travessia do Jordão a fim de ingressarem na terra prometida. Moisés nos deixa entender que todas as leis, normas e mandamentos foram dados por Deus ao povo de Israel durante as peregrinações no deserto que consumiram 40 anos e toda uma geração. Agora, portanto, segue o livro de Deuteronômio, que é formado pelos discursos de Moisés, discursos que Moisés proclamou a fim de preparar os israelitas para tomar posse de Canaã, conforme a promessa de Yahvé, o Senhor. Relembra o passado, exorta para o futuro e dá leis e princípios de sabedoria e temor a Deus para todos os crentes em todos os tempos. Que Deus nos abençoe, louvado seja o nome do Senhor, e nós agora vamos mergulhar no livro de Deuteronômio, ou agora você já sabe, no livro que se chama As Palavras, ou Estas São as Palavras. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.